1184, torre 1895. 1895. Salvador, 3304, a linha decola pista no zero, vento de 190 graus com 12 nós. A linha decola no zero, da 3304. Salvador, bom dia, Gol 1184, a 1,5 milha do externo, embaixo pra voz. Hoje Gol 1184, tráfego ainda não avistado, ajuste no zero no meia. Continua a aproximação, reporte quando avistado, tem embaixo travado, reporto pista molhada. Minha base está iniciando corrida em aproximadamente mais 10 segundos, pista no zero, 1184. Perfeito, aguarde então a autorização, 1184. Tirou 6312, Recife 2545, Aterno 2085. 2545, temporário. 63, sentar. Além de chamar no táxi, está 363. Seria o portão 9, né? Confirma? Seria o portão 9 ou 10? Portão 10, 10. Não, é 9. Ah, se desontar na 9, está 363, sentar. Uno 3304, decolado aos 27, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304, decolou Arbor, só escuto. TAM 3304, contato radar, flutuou para 360 CD Arbor. Sobe 360, 3304. Magnética 040 até acertar o localizador, porque vai dar formações. Estalite de desvio, Gol 1891, desça para 2000 pés e ajuste na 016. S2000, desvio, 1333, Gol 891. Graças ao Salvador, bom dia, o Gol 2714, 77, 43, posição 12. Sul da Nação Barreiro. 714 para Barreira, copia 160. Copia 3733. 01, informação Quebec. A 3733 no portão 1 na guarda de cópia, preparada é o Lina Motiva. É o Lina Motiva. 1-2-7 no 4, tá pronto, cópia 160. Tá pronto, cópia 1-2-7. 7 no 4, barreiras 160 aprovado. Prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva esquerda. Na subida Momo, após direto barreiras. Aciona 5507, controle Salvador, 120, decimal 8. 0060 para Barreira, passando a rota, passando a 0 para a esquerda, saída Momo, direto Barreira. 07 transponde, 120, controle, fazendo a 427 no 4, parte 3, no horizonte, para o estiver de funcionamento. Salvador, pronto para o funcionamento, a 127. Sólogo 1184, livrou. Bom dia, Gono 184, táxi via Alfa, reportando a cidade Juliette. Alfa, reportando a Juliette. A 3733, cópia, para São Paulo Congonhas. Pronto, cópia 3733. A 3733, São Paulo Congonhas, 360 aprovado. Alfa Zulu 10 até Pubase. Papai Uniforme Bravo, Alfa Vitor, Pubase. Após intercepta Zulu 16 até Belo Horizonte para voltar ao Zulu. Após prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5512, controle 120, decimal 8. Autorizado. Base. Bravo, hotel Zulu, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Então, 1 no chame pronto, está 3733. Estava nessa pronta. 1891 não tem condições de voar, Duna? É, afirmativo, tá? Vai voar, Duna, agora, voa 189. Da Livre LS, reporta localizador, voa 1891. Autorizado, reporta localizador, voa 189. 663 para o táxi, Oceano Galeão, 3:49, com 127 após. Miller. 0 no 0, torre 1 no noite, decimal 95, altímetro no 0 no 6, até um bom voo e bom dia, até 3663. Boa espera, 2-5, pegado, está na 1-8-4 1-8-4, dá visão para o Buzz da TAM, próximo ao trabalho do portão 07. Visão. De passagem ao tráfego após ingresso a Juliette, prossegue portão 04, gol no 1-8-4. Após estar Juliette 04. 0891. TAM 3304, confirma por quantas milhas mais a gente viu? A forma elefa da presente 3304. Vai chamar para o táxi 250. Sendo a identificação autorizada a chegar na Mari, desce até o 050. Mari 050, sendo possível, 250, mantém inicialmente o perfil, devido à aeronave de decolagem na saída da árvore e estação de desvios. Sim, também, Salvador, bom dia, Otávio 3663, próximo a espera no 09. 3663 autorizado, alinhar e decolar da pistão no zero, vento de 190 graus com 109, ajuste 1016. Ali decola 10, tá 3663. Boa noite, 91, completa final, torre 1895. Torre 1895, com 891. São 3304, Recife 288, alternam 353, 3304. 288, 1353, tá? 3304, obrigado. Filete Serra Tango, na Grô de Paripe, retorno de descida. Apenas confirmando, Salvador, para o instrumento está 1.400 com 5.000. Então, prossegue visão especial ou o senhor é habilitado instrumento e modifica? 891, tráfego ainda no avistado, ajuste no 0 no 6. Continua a aproximação, reporte quando avistando, trem baixo travado no 891. Trem baixo é travado, avistando, com 891. Meia, meia, três, decolado aos 35, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa semana e feliz ano, mãe. Igualmente, senhor. O 1891, no tráfego, agora avistado. Pistão no zero molhada, vento 190 graus com 10 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, bom no 891. Ele pouso, pista 10, bom 891. 0, saída da El. 340 no perfil da Delta, 3663. Juliette Serra Tango, então desça para 4 mil pés, o ajuste chanou 0, 1 no meia, o Juliette Serra Tango, plano modificado. Negativo, vou e toque, o Juliette Serra Tango. Mal 95, altímetro 1 no 0, no meia, então bom voo e bom dia 27 no 4. 6, 4, 3, principal, 5 de alfa, considerador 0, chamador 118, 95. Autorizada a chegada a bomba, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6, redução para 250 norte. 4, 5, após o ATR em coordenação com a equipe do solo, está livre no portão 1 no Champax. Oxa, né? 6250? 6250, sim. Está presente em condições de voar Duna? Afirmativo, não Duna. Vou na cruz de Duna e descer inicialmente para 3 mil pés. Duna 3 mil pés, 6250. Tráfego azul 2772, sentido de informação Quebec, autorização para Porto Seguro, nível 160. Gente, 2772, Porto Seguro, 160 aprovado via Golf 677 até Raíra, pois Raíra direto Porto Seguro. Coladão no zero, curva direita, subida coral, aciona 55, 15, controle Salvador 120.8. Sendo autorizado nível 160 para o Porto Seguro, via Confibia 77, Terra Ira, após direto Porto Seguro. Sai da decola da 10, curva direita, Coral 5515, é o transponder 208, controle azul 2772. Correto, Mate 3, chame pronto, 2772. Mate a mão. Fala Salvador, bom dia, bom 8, 9, 1, 2, 2. Dia noite, 9, 1, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 06, bom 8, 9. Azul 2772 para o pushback, posterior estacionamento, está na, no PAC 3, posição 4, Romeu. Valeu, 2772, PAC. Vento de 190 graus com 109. Realizado, aliá, e decolado a 10, azul 2774. Deixa o PAC. Contato na 3733. São 3063, mas quantas milhas para a Voaleda? Aproximadamente mais umas 8 milhas. Já está na prova de Leda da presente, na 3063. Enche, na prova de Leda, chama a Recife agora no 251, na Terra 135, 13325, alternado. 1251, 13325, obrigado, uma boa semana e feliz dia das mães. Até. Sérgio no 4, decolado aos 41, chama agora o controle 120 decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado amigo, bom dia. Negativo, mantenha o perfil e reduza para 250 mais o número 4 na aproximação. Juliette Serra Tango, sob vetor para sequenciamento, curva à direita, voa na proa 190, ou Juliette Serra Tango. Direita 190, tá? Juliette 190, decolagem da 190, curva à direita, da Elvis da Morte, 190, curva 208, 063, da Corte. Plasma 311, portão 2, chamba. Eu saí da MOMO. Você já tem condições de cumprir a restrição superior? Afirmativo, senhorita. A princípio temos sim, precisamos de desvio à direita, aliás, à esquerda da rota, o 2714. Então, inicialmente subiu para 3.000 pés, o 2714, devido aos desvios, temos 3.09 que seria cumprido com a aeronave. Ok, vai desviar à esquerda, o 2714. Subindo para 3.000 pés, direto MOMO, 2714, se tiver condições. 3.000 pés, MOMO, 2714. Puxando a 6250, desça para 2.000 pés, ajustando a 06, na proa de Duna, está livre LS, aponta no localizador. E 2.000 vai precisar desviar direito a 080 por 5 milhas. E que aponta reaproando Duna, 6250. Vai aproando Duna, 6250. Vai desviar 4.000 na proa 90, balança para essa proa, já é para o localizador, desça agora para 3.000 pés, ajustando a 06, aguarda no vetor final para interceptá-lo. Para o perfil, guardando o determinado para você passar para o carro. Para o táxi 3733, 111, Galeão, 4 horas e 15. no 4. Peço decimal 95, altímetro 10, no 6. Então, bom voo e bom dia, tá 3733. Bom dia, 3732. Falou, azul 2732 para o TAN, está com 4.4 de POB, com 3 horas e 45 de autonomia, alternando Salvador. 43, parte principal, Índia, Alfa, Ponte Espera 10, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10 no 6. Então, bom voo, bom dia 2772. Rádio Índia, Conspirador 10, 2895, grave 2775. Para 6322, reduza para 2100 mais. Para 6332. Usa para 2100 mais. Salvador, bom dia, o 3733. 3733, bom dia, confirme pronto para decolagem? Afirmativo. Ainda cola pista no 0, 3733, vento 2, correção, vento 200 graus, 08 nós. Ainda cola da 10, 3733. Sando. Azul 2714, controle. Na sua escuta, com o tráfego 1000 pés abaixo, posição de 10 horas. Não era essa a informação, mas o azul 2714 tem condição de precisar barreiras? Confirmo. Confirma para o ideal para barreiras da presente. 298, senhorita. Eu vou direto barreiras, essa era a informação. Mantendo inicialmente 3000 pés. A gente vai manter 3000, bora barreiras, o 2714. Aguardando apenas cruzamento com tráfego na chegada a Bonfim para prosseguir na ascensão 160. Obrigado, senhorita. A gente confia por aí por quantas milhas? 240. Estou localizador, 6250. 6250, torre 1895, bom pouso. 295, até mais. Controle, bom dia, voo 648, informação Romeu. Voo 648, identifica a chegada a Mari desce até o 06200 e redução para 250 mais o número 5 na aproximação. 250 mais, desce 060, voo 648, obrigado. Confirmado, aqui para o Serra Tango. Confirmado. Deu 2000 pés, ajuste 1016, o direto Serra Tango está livre ali essa porta no localizador. Você vai passar no localizador. Mantendo 170 mais, direto Serra Tango. Tango. Subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Sango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5531, controle 120, decimal 8. Mantenha o ponto de operação. Mantenha. Via Upper Zulu 120, Taubaté, é compound plan de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 5531 no transponder, controle 1208, gol 2065. Correto, 2065, sempre pronto, pushback, acionamento. Positivo, poderia coordenar o 400 para o gol 2065? Firmo, 2065 será coordenado, só um minuto, gentileza. Obrigado. Decolado aos 47, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. 3733. Confirme a proa por quantas milhas? A proa 320 por 12 milhas. Gente, livre de desvios 2714, reporta até. Gente, eu reportarei. Salvador, bom dia, TAN 3733, está cruzando 2000 da El. Ótima. 373733, contato radar 360, saída da EL. 360 nada da EL, 373. Terra Tango vai ser necessária uma reduçãozinha aqui para 150, você sabe. Gente, apenas confirmando, mais próximo o senhor vai tentar modificar para ir para 37? Positivo. Autorizada a redução, Juliette Terra Tango, reporta e ele é. Positivo, vai repassar. Bruno 621 não está aceitando de rios? 621, gente, essa informação vai receber um tráfego agora na sua posição de 11 horas, está a 9 milhas no deslocamento noroeste, correção, é noroeste, mantendo 3 mil pés. Três aeronaves modularam juntas. Gente, livre de rios, no 648, reporta término. 6332, mantém o 050 e todo vetor para sequenciamento. Mantenha para o 020 o limite radial 290 de Salvador. 020, já delimitado pela 290 de Salvador, mantendo 050, saneamento 332. Azul 2714, livre ascensão 160. 160, 2714. Juliette Serra apenas para informação, agora Salvador pega visual 1700 com 8 km. Positivo, tá mantendo 2000 aqui. É, cancelada presente, se for agilizar para a senhora aí, já com a proa da 17. Gente, o senhor modifica agora com a torre, mantendo 2000 pés, a torre agora é 1895. 1895. Bruno 621 desça para 2000 pés, o ajuste 10, 16, livre da restrição de altitude em Pelô. Ok, desça a restrição, para 2000. No 06, continue a aproximação, chame externo, trem baixo trovado, avistando para cancelamento, Juliette Serra Tango. Já cancela da presente aí, se for agilizar para vocês, com a base da pela direita da 17, a base curta da 17. Obrigado então, Juliette Serra Tango, plano cancelado agora, o 50, curva esquerda, base pela direita, pista 17. Chame de base para final, trem baixo travado, Juliette Serra Tango. Vai chamar o Juliette Serra Tango. Quadro final, Bruno 648? 648, para descida de desvio esquerda, se possível 30 por 15 milhas. Gente, livre de desvio, Bruno 648, na proa 0? 030, vai ser 20 milhas nessa proa. Gente, reporta o término de desvios para as novas instruções de ponto 2. Gente, tem informações de empreitado de turno ali, seria interessante fazer essa proa para interceptar. Other departure, Azul 2772, on for outback. Azul 2772, radio contact departure, climb to level 160 for our departure. 160 on for our Azul 2772. Canem 6332, resta navegação, Rui Duna. Duna, Canem 6332. Juliette 0362, se quiser. Recepção na base da 17 com o trem baixar travado, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, pouso autorizado na pista 17, vento 190 graus com 109. Combine, pista molhada. 1-6. 4.1-0 no meio, agora no 648. É 3733 Recife, são 251, na perna 1-3325. Azul 2772, fly Coral. Direct Coral 2772. Estabilizou? Completa final, torre 1895. Xanã 6332, desça para 2000 pés, ajuste 0 1 6. A Livre LS reporta no localizador. 2000 pés, Livre LS, ajuste 0 1 6, posiciona no outro, Xanã 6332. Voo 648, desça para 3000 pés, ajuste 0 1 6 nessa proa. Está autorizado essa prova localizador. Muito obrigado. 3.016, autorizado localizador 642. Ratango no solo aos 55. Confirme Pátio que se destina, senhor. Bata, ciente, autorizado. Deck track, chame livrando o Pátio da Bata. Julieta, Ratango. Salvador, departure Azul 2772, request deviation, heading 230, 10 miles. Roger, after deviation, fly Coral. Deviation, fly direct Coral, Azul 772. Yeah. Confirme, senhor, tem embaixo travado avistando? Está travado, sem saber. O 1621, pouso autorizado na pista 10. O vento de 190 graus com uma dúzia de nós, pistão no zero molhada, voo no 621. 621 autorizado. Salvador 648. Prossiga. É possível voar uma milha, duas milhas à esquerda do localizador até 5 milhas de duna? O voo 648, resta uma navegação, voo Eduna da presente. Ok, eu preciso de dar informação aqui. Temos uma milha e meia à esquerda, depois eu vou Eduna, pode ser? Gente, a livre de giros já porta perto no 648. Obrigado, tem muita criança a bordo hoje. Fran 6332, completa final, torre 1895. Torre 1895, Xanã 6332. Xanã 3896, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desce até o 050. 3896, desce o 050, chegada Mari, poderia voar em TAP? Autorizado em TAP. Autorizado em TAP, Xanã 3895. Azul 2714. Tudo manter 1160, Recife agora, 12545, alterna 12685, trocando o transponder para 5107. Espere. No 621, no solo aos 58, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, despa 1. Solo 121, agora, 121, que é bom dia. Bom dia, senhor. Tango, avistado livrando pista 17, ao estacionar frequência livre, bom descanso. Canem 332, posso policiar, baixar de trabalho. Puxa, 6332, pouso autorizado, pista 0. vento 180 graus, uma dúzia de nós, pista molhada 6332. Vive boas, pista molhada seguinte, pista. Puxa, né, 6332. Pista no zero. Alfa 2 Juliette, 648, desça para 2000, ajuste 1016, está livre ali essa ponta localizadora. Corona 648, 2000, livre 1016, livre localizador. Estabilizando LS, gol no 648. No 648, completa com a torre 1895. Boa trabalho. Torre, gol no 648. Gol no 648, bom dia. Tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 0 no 6. Continua a aproximação, chama externo, trem baixo travado, avistando, gol no 648. 648, 3 vidas externas, estabilidade de manarra, sem checar. Oceaner 6332, no solo aos 01, libera pista próxima, intersecção à direita, chame solo na frequência 121, décima 1. Librando, próxima à direita, chama do solo 211, Oceaner 6332. Solo, Salvador, Oceaner 6332, bom dia. Zona 094, identifica a chegada Mari, desce até o 070. 070, pode estar bom, a gente está trouxe o 050 por 40 mil, depois de fato, se possível. Gente, o desvio está liberado no 094, reporta o para novas instruções do controle. Então, a entrada por 60, pode estar bom, já. Uma pista molhada. Obrigado. 2065. Rodrigo aí pro solo, tá passando agora a retaguarda do modo 737 da companhia. Após o mesmo, tá livre iniciar em coordenação, chame táxi 2065. Você vai fazer a passagem da aeronave da retaguarda, autorizado a passar a táxi 2065. Então 3896, desça para 3000 pés, ajuste 1016. 3.016, Azul 5196, desça para 050. 0, 094, desça para 0620 e 2509. 0620 2509, 0. Juliette, Xané 6332. Xané 6332, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, Xané 6332. Azul, por meia-quatro-oito no solo 04, libera a pista próxima, interseção direita, chame solo 121, décima 1. Próxima direita, precisa no ano, gol 1-6-4-8, obrigado. Solo Salvador, 1-6-4-8. Bom dia, 1-6-4-8, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 1-6-4-8. Número 3, o Nuno autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento, correção. Ali mantém pista no zero. Alinhar e manter, 63, 11. 3, o Nuno agora, a linha decola, pista no zero, vento, 180 graus, com 10 nosso. Relindo de decolagem, Xané 63, 1. 096, Liberdade, Pátio, Índia e Alfa, Ponte Terra, resposta 282, 9, 5, gol, 200. Obrigado, bom trabalho. 332, observa a passagem do Boeing 737 da Gol, está crescendo agora o próximo outro AVR do portão 7. Após o ingresso da Juliette, vai prosseguir portão 1-1 no portão 11. E após o Gol, via Juliette para o 11, via NM 332. Tá, 3296, poderia prosseguir para 2000, certo? 3296, desce para 2000, ajuste no 096, calibre LS, reporta localizador. 3296. Azul, 5196, tem condições de WhatsApp? Afirmativo, pro WhatsApp agora, 5196. Desça para 3000 pés, ajuste no 096. 3026, azul, 516. Salvador, muito bom dia, gol 2065, ponte espera da 1-0. Gol 2065, bom dia, mantenha o ponto de espera, senhor. Vai, manter o ponto de espera, gol 2065. Juliette, gol 648. Juliette, portão 01, no gol 648. Para 01, no 648. Xané 6311, decolado 08, chame agora o controle Salvador em 120.8, senhor, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 6311. Controle Salvador, bom dia, Xané 6311, decolou da Eulenda Mocha. E o mesmo vai subir ao nível 360 somente, senhor. Nível do sinal 400, solicito que aguarde mais 2 minutos após o pouso do tráfego agora em Duna, eu autorizo sua decolagem 2065. Ciente, gol 2065. Localizador, tá 3296. 3896, completa, final torre 1895. 2900, bom dia. Salvador, tá 3296, bom dia, final. São 3896, tráfego agora avistado, ajuste no 016, cheque trem. O trem, agora baixado e travado, tá 3896. São 3896, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 09 nós, pista 10 molhada, 3896. 7, teve pouso no 0, tá 3896. Alô, Gol 9098, Centro da Serra, 400 Galeão. Você me chamou para Galeão? Gol 9098. Diego no 9098, informação Serra. Para Galeão, copiou 400, 400. Tem mais isso. Gol 9098, aprovado Galeão, nível 400, direto Irume. India Romeo Uniforme Mike India Irume, após prossegue na November 857 até Moussu. Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu e após conforme. Cola da 10, curva direita, subida da El, após Leta, após Irume. Aciona 5532, controle 120, decimal 8. Autorizou 400 Galeão, é cola da 90, da El, Leta, Irume, até November 857, Moussu. 32-1208, gol 9098. Sua subida? É, Dael, Leda, Irume, gol 9098. 9098, portão 62, chão pronto, pushback. Passará gol 9098. Após a passagem da aeronave na curva final, da autorizada a manter na 10, gol 2065. FM 2065, após o TAM, agora na curtíssima, ali mantém a pista no 0, agilizando manobras, o gol 2065. 2065, após a passagem ali, mantém o 10, gol. Estabilizou 5196. 5196, completa final, torre 1895. 1895. No solo ao Zuno 2, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, décima 1. Próximo direita, 121, décima 1, tá 3896. Alfa Salvador, bom dia, tá 3896, livrou. Peça 3896, táxi via Alfa, oi Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 2065, vento 170 graus, 109. Vento é colagem 20, gol 2065. Com 9 mil, continua a aproximação, vai a transição em pouso. Só aguardo, 5196. Sono 094, desça para 2000 pés, ajuste 1016. 1016, 94. Livre pouso, 160 graus, 109. Livre pouso, azul 596. Será 6319, Recife 251, na terra 3325. Meia gol 908, 9092. Sérgio. 25. Controle Salvador, muito bom dia, gol 2065 da El. 2300 pés. 2065, contato radar, 4400, saída da El. 400, solicita a presente Motiva. Quanto é a saída, 2065? Quanto é a saída, gol 2065. 1184, autorizado para Serra Brava Romeu Fox Trot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pistão em zona 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5541 no gol no 184. Realidade, nível 370, conforme rota do plano, decolando a 1 a 0, Puca de Apucaju. 1208 é o controle após, e 5541 no transponder para o gol 1184. Correto, cotejamento gol no 184, portão 4, chame pronto para o funcionamento. Chamará. Salvador, gol 094, estabilidade aliás. 094, o vento 1160 graus, 10 nós, pista ainda úmida, livre pouso. Estamos de pouso na 10. Alfa, chame para ingresso para que seja Juliette. Alfa, Serra, confere no 621, 360 já tem aprovada para São Paulo, prepare a saída da El Transição Motiva, aguarde 1 minuto 4. Serra, Motiva aguardando, gol 621, pronto, cobre. Cobre no 621. Bruno, 621, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via Aperzulu, correção, via rota apresentada no plano de voo, primeiro via Aperzulu no 0, nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120, decimal 8. Transponder 5544, gol no 621. São Paulo, aprovado 360, conforme roda do plano. Primeira aerovia, Aperzulu no 0. Decolando no 0, Del Monte na curva direita fora. Controle 1208, aciona 5544, gol no 621. Gol no 621 é saída da El Transição Motiva. Sei, copiado e cotejado da El Transição Motiva, gol no 621. Correto, cotejamento no 621, no portão 9, chame pushback acionamento. Chamarei. Dos 5196, mantenha a posição antes da Juliette. Irá aguardar o táxi do bonde da Gol após o mesmo ingresso da Juliette, portão 10, 5196. Cliente, Azul 5196, passagem do Gol, ingressa para o 10. Para o táxi do 9098, 119 a bordo, 3:30, Campinas ao Terno. Ah, bom, vê se mantém o nível 0620. 094, solo 18, livre à direita, chamou 21, 1, solo. 21, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Dia Oscar, Juliette, X-Ray, Sierra November, Tango Romeo, ciente, aguarde, coordenação, prepara a subida a Momo, senhor. Tá cruzando no 50 para o 400, gol 2065. Confere. Autorizado, aliás, decolar 10, gol 909. Bono 394, desço para 3 mil pés, ajuste 1016, livre de gestão em TAP. Livre de gestão em TAP, 2065, Recife 1251, alterno 3325. 251, 13325, com Recife, 2065. Pátio 517, ciente, pronto, cópia. Opa, Tango Whisky, Serra Tango, autorizado Aracaju, 170, Golfo 177, decola pista no 7, curva à esquerda, subida Conde, controle 120.8, transponder 5543, Papa Tango Whisky, Sierra Tango. Protejamento correto, Whisky, Sierra Tango, qual POV? 04 a bordo, acionamento táxi e decolagem no pátio 5, chame torre 1 do noite, decimal 95, Whisky, Sierra Tango.